aí, tiozão? E aí, filhas? Sabe quem é? Esse é o som do povo, brother! Eita, vem, porra! Vem, vem! Eu trouxe uma novidade, esquema, injeção. Você fica delícia, a curtir o verão. Você é uma picadinha, foi bem na sua coxinha. Você vai ficar contente, pois vai ficar atraente. Toma de frente, toma de frente, toma de frente, toma de frente, toma de frente, toma de frente, pra você ficar gostosa. Toma de costa, toma de costa, toma de costa, toma de costa, toma de costa, toma de costa, pra você ficar contente. Toma de frente, toma de frente, toma de frente. Você fica delícia, a curtir o verão. Vai ser bem na coxinha, uma brigadinha. Prepara a mulher, joga pra cima. Vá, vá, vá, vá, vá. Toma de frente, toma de frente. Vá, vá, vá, vá, vá, vá. Toma de frente, toma de frente. Pra você ficar gostosa. Toma de costa, toma de costa. Toma de costa, toma de costa. Toma de costa, toma de costa. Toma de costa, toma de costa. Toma de frente, toma de frente. Já, já, já, já, já, já, já, já. Vá, vá, vá, vá, vá, vá. Pra você ficar gostosa. Injeção, você gosta, mamãe? Agostinho verão, vai ser bem na coxinha. Uma brigadinha, você vai ficar contente. Joga pra cima, toma de frente, toma de frente, toma de frente, toma de frente, toma de frente, toma de frente, toma de frente, pra você ficar gostando. Toma de costa, toma de costa, toma de costa, toma de costa, toma de costa, toma de costa, pra você ficar contente. Toma de frente, toma de costa, delícia. Toma de costa, toma de costa. Vai, vai, vai, caramba. Uma novidade, esquema, injeção. E aí, filha, vai curtir o verão? E caramba, vai ser uma coxinha, uma picadinha. Prepara, prepara, joga pra cima. Vai, vai, vai, vai. Toma de frente, toma de frente. Pra você ficar gostosa. Toma de costa. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Pra você ficar gostosa, toma.